Você lá em cima pra ficar bonito, vai. Tudo aconteceu tão de repente. Fiquei te olhando ali parado em minha frente, imaginando uma maneira de poder chegar e te dizer o quanto desejava te beijar. Como mágica você olhou pra mim, se aproximando e também disse estar afim. Sem perceber, então um beijo aconteceu. Meu universo agora é só você e eu. Eu quero ter pra sempre você do meu lado. Se estou sonhando, não quero ser acordado. Mudou minha vida, me fez renascer. Quero aproveitar cada segundo com você. Quero ter pra sempre você do meu lado. O mundo, minha vida, me fez renascer. Quero aproveitar cada segundo com você. Como mágica você olhou pra mim, se aproximando e também disse estar afim. Sem perceber, então o beijo aconteceu. Meu universo agora é só você e eu. O quero ter pra sempre você do meu lado. Se estou sonhando, não quero ser acordado. Mudou minha vida, me fez renascer. Mudou minha vida, fez renascer. Quero aproveitar cada segundo com você. Quero ter pra sempre você do meu lado. E se estou sonhando, não quero ser acordado. Mudou minha vida, me fez renascer. Quero aproveitar cada segundo com você.